É a dica que o pai ia me dar. É de vir com amor, coração aberto para escutar, né? Coração aberto, escutar a verdade. Coração aberto para receber as energias do terreiro. Coração aberto para a festa do baiano também, né? Trazer alegria. Claro. Essa é a dica do baiano. E às vezes, os filhos têm que saber que tem a gira do baiano. E o baiano, ela pega essa energia que está com o manuano, ela dissipa ela na alegria. E os filhos que sentem a verdadeira essência do povo da Bahia, sabe que essa energia vai embora e vai dormir feliz. Viu? Sim. Quando eu vim da Bahia, uma estrada eu não via. Quando eu vim da Bahia, uma estrada eu não via. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Quando eu vim da Bahia, uma estrada eu não via. Na Bahia, estrada eu não via. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Graças a Deus. Falar que o velho tá me olhando dali do lado? Pode sim. Oxe. O pai Moçambique é? Esse aí. Tá lá só, ó. Faz direito. Só vai ter passado, acaba. Graças a Deus, bem. Muito obrigado pela oportunidade de falar com o senhor e a linha que o senhor representa. Eu assim seja. Mas vai ficar do pé mesmo, Luiz. Como o senhor quiser. Que assim seja. Qual que é que o senhor vê o engano que as pessoas têm a respeito da linha dos baianos e que poderia desmistificar agora? Oh, mas fala em que sentido? Ah, às vezes faz uma ideia da linha do baiano e não é nada daquilo. Parece que nós é tudo cachaceiro, né? Porque tem baiano, quem tá... Pô, fala que baiano vivo é preguiçoso. Tem preconceito que o baiano vive e o baiano morto, né? E fala que nós bebemos demais. Mas na cachaça se quebra muita demanda, né? Na alegria se quebra demanda. No trabalho do povo da Bahia se quebra demanda. Como o baiano sempre fala, é a linha da esquerda na linha da direita, né? É o trabalho de Exu na linha da direita. Que é os espíritos que se aproximam muito a... aos cavalos, né? Então não tem que ter preconceito. Se tem preconceito, não é umbandista. Começa aí, né? Como que vai falar a Umbanda que é a religião que se abre por todo o espírito e não vai gostar do baiano? Nessa região cá é difícil, gente não gosta de nós. Isso. Todo mundo gosta, sabe cantar, faz tudo bonito. Que assim seja. Que assim seja. Qual a mensagem inicial o senhor quer dar para as pessoas que estão em casa agora, ouvindo o baiano e o seu conhecimento? E posso aproveitar, né? Um pouquinho do axé do baiano, um pouquinho do axé do povo da Bahia, um pouquinho do conhecimento do baiano passar, né? Que assim seja. Sim, senhor. E essa história de dizer que o baiano é brincalhão e às vezes associar o ser brincalhão com ser irresponsável. Só que é ignorante, né? Quem é ignorante vai falar que o baiano tá ofendendo. E às vezes numa brincadeira ela é devolvida pro baiano, a energia se quebra. Nada por acaso. Se o baiano fala brincando e vou responder brincando, é a demanda que tá sendo desfeita, né? O baiano tem muitos tipos de trabalho. Guardava um pouco mais cedo na gira, vós viu um ponto que eu cantei antes de ir embora. Não sei se vós prestou sentido. Como é que é, seu baiano? Baiano quebra cor, baiano quebra fogueira. Baiano no terreiro não gostar de brincadeira. Por quê? A brincadeira é sadia. Quando você vem zombar na casa de baiano, baiano já tem que cantar isso aí. E o espírito que está do lado querendo fazer zombação já escuta, né? Uhum. Então, as coisas é mais ou menos assim. É. É. Graças a Deus. O que é que aconteceu assim, já com o senhor, dentro de Gira, que o senhor precisou ter um pulso mais firme ali e o povo, opa, esse é baiano ou é Exu? Poxa, nesse caso eu ainda não. Não. De pegar na moléstia mesmo, né? Mas já em outros cavalinhos já teve sim um desafio, mas... Como é que foi? De merda de outras casas. Chegar a querer mostrar serviço dentro da casa dos outros é a mesma coisa que vai chegar na casa do meu cavalo e querer deitar na cama dele, né? É. Aí o baiano tem que mostrar que é o dono da casa. Aí é onde se acontece o baiano mostrar quem é baiano mesmo. Mas, dentro desse caso, eu, mas não teve problema ainda não. Já se teve problema um pouquinho de doutrina com alguns filhos da casa. Com algumas entidades que não querem ir embora, que o baiano tem essa vertente de não querer ir embora, cortar de ficar, né? Uhum. Mas o astral lá em cima mandou, tem que obedecer. Se tem hora para iniciar, tem hora para terminar, né? E assim nós vamos levar o nosso bando. Que assim seja. Sim. Por que muda tanto o clima dentro do terreiro quando é gira de baiano? Os próprios médiuns, puxa, tava ali o preto velho, coisa mais linda, as outras linhas, caboclo, mas quando chega a baiano é festa. Mas não percebeu isso? Então. Oxe, mas onde o baiano passa é festa. Mas nunca vai ver um baiano triste, disse. Uhum. Se vai ver um baiano triste, vai falar que tá mentindo. Pode estar passando as dificuldades junto com o cavalo, mas não vai estar sempre alegre, porque é com alegria se quebra a tristeza, não é verdade? Sim. E a alegria traz pensamento positivo, traz alegria dentro do coração do povo. Uhum. Às vezes o povo está aflito que só. Aí às vezes escuta uma verdade preto velho que magoa, né? Uhum. Aí vai um tempo para encerrar e dando alegria para o povo ir embora. Pra não pensar só na catracada com ele, né? Que muitos não é catracada, é a benção. Oh. Mas tem aqueles que perguntam a verdade e escutam a verdade, né? Ah, é assim, senhor. E a verdade muitas vezes dói. Por que que a verdade às vezes dói? Porque não quer escutar. É igual perguntar pra baiano, não se pergunta o que quer saber. Porque se fala logo. Não tem a poder. Baiano é alegre, mas não pergunta, que senão responde. Baiano ainda sempre fala. Vou estar preparado para escutar a verdade? Se tiver, vou falar. E muitos falam que não, então não me fale. A pessoa já sabe, mas ela não quer escutar, né? Isso acontece muito. Uhum. O que é que as pessoas mais vêm procurar no baiano? E o que é que o baiano... preferiria que viesse procurar no lugar? A bondade, né, menino? Uhum. O amor, o comprometimento, a responsabilidade. Uhum. Quanto consulente, quanto médico que se trabalha numa casa. Por quê? Porque a Umbanda prega o quê? Amor. Não é verdade? Sim, senhor. A Umbanda prega o quê? Caridade. Então, se você vai num terreiro para pedir alguma coisa errada, não vá, fique em casa. Peça sozinha lá, errado para você não ser mesmo. Vá num terreiro, sentar no pé de um preto velho, gastar tempo com o preto velho para falar maldade, é. Não é verdade? Ah, é. Então, menino, é a dica que o baiano dá. Uhum. É de vir com amor, coração aberto para escutar, né? Coração aberto, escutar a verdade. Coração aberto para receber as energias do terreiro. Coração aberto para a festa do baiano também, né? Trazer alegria. Claro. Essa é a dica do baiano. Isso. Quando a pessoa está ali num dia triste, numa semana difícil, ela pode justificar que ela não quer ir na gíria do baiano, não quer incorporar o baiano? Como é a pergunta? Se a pessoa está num dia difícil, numa semana ruim, tem tristeza no coração dela, ela diz, essa vez não vou na gíria, o baiano que me perdoa. Pode justificar assim? Se souber que a gíria do baiano, ele vem assim mesmo. Porque é baiano que traz alegria, não é, menino? É, sim, senhor. Porque assim, pode-se ter essa comparação num preto velho, num caboclo, mas de baiano, baiano nunca escutou isso ainda não. Por quê? Que às vezes os filhos têm que saber que tem a gíria do baiano, e o baiano ela pega essa energia que está te magoando, ela dissipa ela na alegria. E os filhos que sentem a verdadeira essência do povo da Bahia, sabe que essa energia vai embora e vai dormir feliz. Viu, menino? Sim. Ontem a gente esteve numa festa, né, com o seu filho, e teve gíria de baiano e o senhor veio. Oxe, vou ler. E foi lá muitos copos. Oxe, bastante, né? Isso. E depois chegou... de lá não posso beber mais nada, mas... É louco. Já aproveita tudo dentro lá, né? Verdade. E aí, terminou, e eu fiquei observando o seu filho, ele não ficou bêbado. Pois é, o baiano leva embora. O baiano contou essa história pra avó, vou contar de novo. Meu cavalo, por falta de responsabilidade. Antes de ter essa seara, o baiano já trabalhava com ele. E se um dia antes que não se faça isso, viu? Um dia antes da gira? Um dia antes da gira, ele foi num lugar, entortou a cachaça dele lá. Nossa. Olha lá. Olha lá. Falta de responsabilidade. Aí ele chegou no terreiro porque ele não falta só se arrancar a perna dele para faltar terreiro, né? E ele foi assim mesmo, meio baqueado, cabeça doendo. E tinha gíria de baiano. Mas começava com os velhos. Depois passava os caboclos. Depois vinha baiano. E o velho desceu, trabalhou da maneira que passou o serviço. E ele rumo, passando mal. Mas a responsabilidade do terreiro é muito melhor, muito maior do que a cabeça doendo, não é verdade? Sim, sim. Então, menino, se chegou a vida do baiano, e o baiano desceu, o baiano continuou bebendo mais um pouco, trabalhou para lá, trabalhou para cá, descarrega para lá, descarrega para cá, proseia ali, proseia aqui. O baiano subiu, levei a cachaça minha e a cachaça dele embora. Sarou no menino, foi embora. Feliz da vida, pronto para outra. Então, a entidade que conhece e faz o uso da bebida, seja ela em chuva, pombogira, baiano, marinheiro, boiadeiro e malandro, menino Zé, tudo, não se pode deixar o restante da bebida, né? Isso qualquer guia sabe que uma das condições do guia beber é isso, né? Quer beber, fazer o trabalho com a energia da bebida, do cigarro, pode beber, mas que leve tudo embora. Como que o baiano vê, por exemplo, qual atitude deve ter um dirigente espiritual quando chega um jovem no terreiro e ele não fuma? O baiano vai incorporado ali instruir o jovem a deixar que a entidade fume e beba, mesmo ele não gostando e não fumando? Ou vai dizer para a entidade trabalhar de outro jeito? Ah, isso é muito polêmico, viu? Por quê? As entidades precisam da energia, certo? Claro. Só que você tem que ter os dois lados da moeda. Por isso que você tem que ter a sintonia com o vosso guia. Primeiro, o guia arriou, não está muito firmado, não tem que estar dando muita bebida a ele, né? O baiano aqui na casa ainda faz um testinho para ver como que está o cavalo com o espírito. Mas no dia de atendimento tem que dar uma segurada na bebida. A partir do momento que é um baiano que já está trabalhando, está consultando, deixa que o ponto, faz o serviço direito, e ele quer fazer o uso da bebida, ele vai fazer, com responsabilidade. Só que aí você chega um médico nesse caso, como o Vai falou, assim, ele tem que estar muito resolvido do que é Umbanda. Ele tem que estar resolvido que não é ele que está bebendo, que não é ele que está fumando. Meu cavalo não fuma. Meu cavalo bebe o mijo de égua dele lá, mas não bebe a pinga, né? É. Eu estou bebendo. E Vai foi prova disso ontem que eu levei tudo embora. Eu estava longe que só no leste, né? Nossa. Então tem que ter essa responsabilidade de fazer o quê? Entidade meta é sintonia, como o velho falou. O velho não falou isso pra hoje? Mas tá chegando aqui uma informação que eu não sabia antes. De quê? Do camando do senhor de ontem. Pode falar pro senhor aí? Pode. O senhor bebeu 3 garrafas de pinga. Oxe, eu sabia disso. Nem eu. Eu já achei que era muito. Mas não achei que era tudo isso. Tá vendo, menino do céu? Ele veio dirigindo. E foi no quatro rodas, né? É, uai. Deixou todo mundo em paz? Sim. Fez bagunça não, né? Não, uai. Que assim seja. Então, olha lá, vai ficar até com vergonha. Não, mas desculpa, vai. O modo é o quê, menino? O velho falou que eu não podia ficar sem beber a partir do dia ontem lá, né? Então. E eu não tô nem balançando pra cá, nem pra cá ainda, então eu tô são. Tô são? Oxe, senão não deixaram. Né, velho? Não deixava? Poxa, não deixava mesmo. Claro. E falou até pra me dosar minha bebida aqui hoje. Hoje? Mas não quer beber mesmo, vai, não vai respeitar. Tá certo. Mas assim, como você tem esse tipo de problema, é o quê? Médio entidade, se tem a sintonia. Aham, sim, senhor. É até a sintonia. Uhum. De quê? De médio entidade respeitar. A entidade respeita o médio e o médio respeita a entidade. Aí se consegue fazer um bom trabalho. Como o velho falou pra vós. Muitos se perguntam, ah, como que eu sei quem é meu baiano? Como que eu sei quem não é, como que é, deixa de ser. Sim. É a sintonia com o guia, que é o mais importante. Muitos se perguntam, como que é o nome do meu baiano? O nome é o menos importante. O importante é a energia. E vai pensar assim, né, menino? Uhum. Que adianta um nome não ter energia? Falar que é Zé do Coqueiro, falar que é Zé do Coco, mas não tem nada ali. Então me chama de baiano. Uhum. E o cavalo, como foi ensinado um pouco da espiritualidade, foi ensinado como se precisava perguntar. Isso não era uma preocupação de se perguntar, não. Se preocupa com a energia que corre. O espírito, ele trabalha. Se ele trabalhar, ele trabalha sem nome, não precisa ninguém saber quem é. Ele tem que trabalhar. Sim. Viu, meu? Sim, senhor. Isso vai servir para muita gente que está fazendo essa prosa do baiano, que se passa nessa situação, disso que o baiano está falando. Sim, senhor. Ah, quero saber nome do preto velho, de baiano, de caboclo, e está trabalhando já. E fica angustiado lá porque o caboclo não solta nome falange. Não se preocupe, na hora certa ele fala, ele vai arriscar o ponto dele. Ele vai falar a resina dele. Isso é o que menos importa. O que importa é energia. Que adianta, né, menino? Igual eu falar que sou mané baiano, toma 3 garrafas lá que o Vai falou. E não tem, tá no cavalo falando que tá. E ele entorta as 3 garrafas. Mas acha que tem a condição de ir embora? Não, acho que uma só já. Capotado. Metade, o menino não está acostumado. Claro. Se eu não tivesse nome, nunca tivesse falado nome, Eu ia ser um espírito menor do que quem falou o nome? Não, é. É isso que eu quero que o povo entenda. Chegasse lá, bebesse as três garrafas, fizesse a caridade, ajudasse e fosse embora. Ah, mas ele não falou o nome, não está preparado. Esse guia não está preparado porque não disse nome. Poxa, se eu não quiser dizer meu nome, não vou dizer, uai. Eu quero. Que não é meu caso, mas existe caso assim. Que assim seja. Certo. E às vezes uma pessoa vê que o guia fuma, mas outros dizem assim, esse ou aquele fuma demais. Qual que é o fundamento disso? Às vezes a troca de energia que está se acontecendo, né? Que precisa de mais demanda. Exatamente. Uhum. Como já disse, o velho já disse, vou repetir. Às vezes toma uma, duas pinguinhas ali, quando o terreiro está mais maneiro. Aí se toma muita cachaça, quando o terreiro está pesado. Se for muito cigarro para defumar a casa, com a energia do baiano. Então se tem várias ocasiões que se ocorre altamente a bebida. Tá certo. Mas assim, a maioria das vezes é troca de energia, viu, menino? Claro. E você é conhecedor, sabe que a bebida auxilia nessa troca. Sim, senhor. É, teve aqui só o irmão que teve essa questão, já aproveitei e passei. Mas graças a Deus, né? Isso. Como que o senhor interage com as outras linhas, Preto Velho, Caboclo e Erê, no astral, para realização de algum trabalho? Oh, aí vai falando um assunto que eu gosto. E você já tá meio por dentro, né? Tá passando até dica para o menino Zé. Como é que faz, né? Para fazer tem que falar comigo, ó. Já pensou? Tem esse poder não, menino. Como é que é isso? Não tô entendendo. Vai não falar para o menino Zé, Pretinho. Conversa com o baiano pra convencer o velho. Ah, foi! Poxa, menino, olha lá. Conta aí pra quem tá vendo. A gente veio aqui, o Preto Velho, dirigente da casa, falou pra gente os nomes, os médiuns e os guias que iriam falar, né? Daí o nome do seu Mané Baiano, da Encruzilhada, não tava na lista. Foi assim, não foi? Foi assim mesmo. E agora, aí ele, o seu Mané Baiano disse que ele ficou na orelha do Preto Velho até que ele deixou. Mas conta assim melhor pra gente como é que foi essa situação. O baiano tem aquele jeito meio malandro, né? Porque vocês são tão humanos quanto a gente aí do outro Exatamente. Lado. Exatamente. Ah. É um espírito da linha da direita, um espírito que se aproxima muito mais do que vai ser. O baiano, né? Exatamente. Sim. Então, menino, vou lhe falar. Como que foi essa prosa com o Preto Velho. Então. Cheguei de um velho, vi lá a listagem, né? Não é assim como o Sunse faz aqui, não. Não. Foi falado lá. Uhum. E eu me surpreendi que eu não tava. Olha lá, verdade. Me surpreendi. Por que não, ué? Trabalho, venho, faço. E trabalha de novo, trabalha de novo, trabalha de novo, trabalha de novo, e o povo gosta. Por que eu não vou passar minhas informações, né? Aí o Preto Velho falou por falta de responsabilidade, que vai falar ver que nem precisa. É bem isso mesmo que o pai fez aí. Tomou uma comida de rabo. Não vou falar tudo, mas por que, vô? Mas por que, seu baiano, que ele disse isso? O senhor realmente deve ter. É que baiano fala muita verdade, e às vezes a lei lá maior nos proíbe de falar muita coisa. Entendi. Vai não ver por que, que o Preto Velho arrudeia e não fala nada. Aí falam, solta uma coisa, depois faz ali, faz acolá, quando já podia falar tudo, né? Só que vocês já resolveram o problema da pessoa na hora e o merecimento fica onde? Não é verdade? E às vezes o baiano tá tomando os maravilhos. Quando vê, já falou. Aí o baiano falou, ei, já falei, né? Aí já dá um problema. Então a questão foi essa. Uhum. O medo do Preto Velho de se o baiano tá cachaceado, É passar fundamento da casa, que não se pode. Vai falar uma coisa que não pode. Então, mas Baiano está se concentrando aqui ligeiro para não falar nada, né? Para se ter uma próxima oportunidade, né, menino? Sim, senhor. Verdade. Então, mesmo o senhor estava falando que hoje teve uma gira, eu conversei com o Zé Pretinho, ele disse que ele não está na programação, não. Daí eu falei, olha, fala com o Mané Baiano que ele sabe. Que ele sabe comentar na programação. Foi isso E mesmo. aí o senhor começou a contar desse caso. E aí? Não chegou até mim ainda não, mas não tem esse poder todo não. Porque para eu falar com o velho tem que ter argumento. Sem argumento eu vou falar o quê? Aí eu vou lhe falar um pouco mais distante. Quem tá aí não viu. Mas você tá lá quem viu. Vai dar briga sem no astral, que eu vou falar agora. É verdade. Zezinho não vai gostar não, mas eu vou falar. Veio lá trazer o povo lá do malandro para fazer, trabalhar. E anda pra lá, anda pra cá, bebe cerveja ali, acolá, e o povo quieto. Ele mesmo já falou, não, vamos embora, vamos. E eu lá do lado, já falando, ó, pode subir que eu vou descer. Isso o senhor fala. A falange não, os guias da casa, junto com o dirigente dos malandros, que é o senhor Zé, Zé Pretinho. e ele já estava incorporado. Já E o sei. senhor observando ali. Exatamente. Então pode falar. Aí vi que a energia se estava baixando. Nossa, entendeu? Quando que uma gira, ela tem começo, meio e fim. Não é verdade? Nossa, é verdade, hoje disse que ia ter só três giras. Oxe, Não ia, menino! agora que eu lembrei, não ia ter de baiano. Eu já me infiltrei de novo, né? Tinha preto velho, caboclo E malandro. e malandro. É Daí verdade. chegou a gira do baiano. Agora o senhor tá contando o que aconteceu no astral. Tá bom, Exatamente. pois não. A gira você tem começo, meio e fim. Se começou numa vibração boa, logicamente preto velho, se passa por caboclo, uma vibração muito boa. E o malandro começou boa, mas foi caindo a energia do malandro. E o próprio guia pensa que desincorpora, vai embora, vai para Luanda. Não, está tudo aqui, principalmente o dirigente, chefe de casa. Eles têm a responsabilidade. E baiano é pau toda obra, né? Se é para descer aqui, acolá, nós vamos descer e vamos trabalhar. E que assim se foi, se veio, e foi achada essa necessidade do baiano vir, para se manter a vibração. Aí vai me perguntar, como que se mantém a vibração do preto velho se vai fuma e bebe? Pergunta boa, não é mesmo? O trabalho quer ser feito. Isso aqui são ferramentas de trabalho. E a gente usa da ferramenta para se trabalhar. Para ver se compensa essa cachaça nas alegrias que se traz para o povo. E esse menino nunca viu. O povo até fez só no mundo da cara, né? O que estava triste lá já começa a sorrir. Aí o baiano vai dando uma chezinha ali, outra lá, e vai passando. Quando vê, tá tudo alegre, vai todo mundo embora feliz. Não é verdade? Por isso que a maioria das vezes que eu chego é só no final mesmo, só para deixar o povo alegre. Por que que o senhor falou que ia dar treta no astral? Porque Zé não gostou do que eu falei agora. Ele baixou a vibração para Mas o mundo dá volta, né? E o senhor ganha o teu troco depois. É verdade, mas tá bom, né? Lá nós se entende. Um dia ele vem e fala alguma coisa do senhor. Mas vai ver se um dia tiver a palavra, ele vai me falar mal de mim. Vai ver, pode esperar. Tá certo. Então, assim, o que que a Umbanda, na sua visão, proporciona para a humanidade? Aconchego, conforto, esperança. Eu acho que essa é a palavra de todos. Esperança. É hipocrisia falar que quem vem buscar uma banda está bem. Isso é fato. Puta vez, posso falar besteira ou não? Pode, Álvaro. Poxa. Se ele deixar, tá autorizado por mim. Que assim seja. Mas não é besteira, o senhor fala um monte de falar, mas o senhor vai... O senhor só vai divertir um pouco, pode divertir sim. Tá? Ele autorizou isso. Uhum. Ele autorizou. Ah, lá, então agora fica na dele. Nas custas dele, né? Vai lá. O povo, quando chega a um congresso, na maioria das vezes, nem todas as vezes, vem fudido, né? Olha. É verdade, vem lá pra baixo de cu cachorro. Ó, já falei dois logo. Malene. Aí vem, pede, organiza. E aqueles que não conseguem se organizar, se alimenta do quê? Esperança. Muda a vida deles. Às vezes está fazendo muita coisa errada. E ele se alimenta da esperança e consegue fazer mudança na vida. Uhum. Um dia ser um outro dia ser melhor. Não é verdade? Sim. Porque falar que vem, cara, rico que chega no terreiro, na verdade, vem para fazer maldade. Vou falar logo. Quer uma rapariga lá não sei da onde, quer um homem não sei da onde, quer pagar qualquer valor. É verdade. Eu falo logo, um bando é religião do pobre mesmo, do humilde. É verdade, menino. Aquele que quer o amor, que até nos aleluia tem que pagar agora, né? Falo logo, menino. E eu falei pra vós ontem, não falei? Avisei. Mas voltando ao assunto de voz, que eu já fui atropelar no assunto aqui. Onde que eu tava? Tava mesmo? Que agora não vai também. Pois é, vamos lá. Lembrei, ó. Chega o pobre, se alimenta da esperança. É mais ou menos assim, não é? Ah, eu tinha falado da Umbanda. Missão da Umbanda. Exatamente. O senhor vê que a Umbanda serve a humanidade. É verdade. Aí a Umbanda, ela alimenta a esperança. Uhum. Para que se fazer o certo, possa no outro dia ser um dia melhor do que é hoje. E a Umbanda, ela trabalha dessa maneira, mas no amor, na caridade, não se cobre nada. O avião hoje mesmo, ouve tudo aí, não se falou nem de trazer um velastro. Não é verdade? Sim, a casa não cobrou nada. Nada. Se teve muito trabalho, tanto matéria quanto espiritual. A Umbanda é uma porta que vós não ser possa encontrar vós não ser com vós não ser mesmo. Quer um psicólogo melhor do que um preto velho? Uau. Quer um advogado melhor do que um churro? Não é verdade? Quer um curadeiro melhor do que um caboclo? Quer um cachaceiro melhor do que um baiano? Oxe, falei demais, já ó, tá rendo. Mas, desculpa a brincadeira que muitos não entendem, baiano brinca, mas baiano trabalha. Ah, é. A brincadeira é o método de trabalho do baiano, de trabalhar. Eu, mano, é baiano, disse. Às vezes tem baiano mais bravo. Principalmente chama pai baiano, vai conhece? Não. Ele é um baiano preto velho que trabalha na linha do baiano. Ah. Bebo igual eu mesmo também. Vem pra lá e vem pra cá. Agachadinho, igual preto velho. Mas assim, brincadeira à parte, a Umbanda é isso que eu lhe falei. A Umbanda, a linha de baiano na Umbanda se serve para quebrar demanda, se serve para abrir caminho, de tudo que nós bebe, tirar vício da bebida, tirar vício do cigarro, tirar vício de sexo, tem um povo viciado nessa porcaria aí que não sabe ficar sem. Tirar vista de um monte de porcaria que se tem aí. Esse é um dos trabalhos que baiano faz. Certo. Baiano só não faz trabalho de porteiro, igual a Exubis. Sim. Então, quando o senhor... Quando a gente pensa em família, em vício, uma mãe gostaria muito de ter uma palavra de como ajudar um filho perdido nas drogas... Pois é, se situação delicada, né? Muitos que se passam por essa situação não tem condição de encontrar um terreiro que se trabalha com esse tipo de trabalho. Aquela que está buscando essa solução, disse. Infelizmente, a droga, o baiano entende muito disso, disse. Então. A droga não se vence sozinho. A droga, quando se buscada, ela se torna uma doença karmática. Quando se é buscada, aí vós não consegue controlar mais a vossa necessidade, né? Então, onde você precisa da família, você precisa da espiritualidade, você precisa das orientações do guia, e principalmente, antes de tudo isso, vontade própria. Se vós não quiser largar o cigarro, largar a bebida, largar as drogas, que tudo isso aqui é uma droga mesmo, vós não vai vencer. Pode o Papa lá, dar um que é o Papa, menino, bacana, né? Sim, senhor. Pode vir ele aqui e fazer qualquer reza, agora vai ficar do mesmo jeito. Porque vós não se permite a mudar. Mudar. Não é verdade? É. É bem isso aí. É isso aí? Seu baiano. Poxa. Como que a gente perdoa uma ofensa quando a ofensa é muito profunda? O amor, né, menino? Baiano, já passou por isso e perdoou? Você já. Agora, meu filho, entrou no lado sentimental do baiano. Isso. O baiano vai entrar em contradição de ver o baiano triste, ó. Mas o baiano vai falar. Sim. Baiano, quando em vida, teve papá, como todos têm, né? O baiano foi tão assim, desfeito, não tendo as. Como que faz? Presente, né? O papá presente. Isso aí. Se teve muitas dificuldades na casa. Papai que fugiu de casa, muito novo. Baiano trabalha na linha de baiano, mas baiano, para quem conhece o sotaque baiano, baiano não fala baiano. Baiano fala um pouquinho lá pro lado do Ceará. Então é um falso baiano, né? Mas baiano é cearense, mas trabalha na linha do baiano. Então se teve muito isso, abandono de papai. Meu papaco, né? Seu pai. Isso teve muitas dificuldades na vida de baiano quando era encarnado. Se teve fome, né, menino? Se teve mamá que teve que se prostituir para dar comida para o filho. E eu tenho que ver porque não tinha lugar, era no sertão. E vós vê que tinha homens, entra homem, sai homem, entra homem, sai homem de dentro de vossa casa. E eu já era de uns 10 anos de idade, já entendia o que estava acontecendo lá. Então o baiano sempre muito triste, né? De lembrar dessa situação. E como lhe falo? O baiano começou trabalhando cedo, ajudando a casa, queria tirar uma marca dessa situação, né? Que é humilhante. Mas o baiano, depois de muito trabalho, se conseguiu findar a vida de mamaca da maneira dele. Aí o baiano nesse assunto não quer mais falar, não. Mas... Claro que sim. Essa seja? Sim. E... Já até esqueci até da pergunta, como é. Verdade. E qual foi a maior lição que o senhor levou da última encarnação? Uma delas, né? É essa aí. Você deve amar. Eu vou lhe falar a verdade. Aquele papai que tá aí pode estar fazendo esse. Vendo lá. Vendo essa, esse. Como que fala? Vai ser mesmo? O diálogo com os espíritos. É, diálogo. Papai que não der atenção pro seu filho, dê. Cuide dele. Porque se guarda muita mágoa. Se o senhor. É isso, se o senhor já perdoou. Aí o senhor. Exatamente. Entrou, perdoei meu pai depois de morto, isso. Porque quando a gente morre. Por isso que eu te falei que eu até esqueci que eu me envolvi. E baiano não vai chorar cá não, isso. Chora. Baiano é macho. Poxa. Perdoei, mas depois que o baiano se desfaleceu, já muito velho. Porque quando a gente desfalece, a gente vê tudinho os erros da gente. E quando eu enxerguei depois de morto, que um erro meu não era ter perdoado meu pai, eu fiquei muito tempo preso, porque eu não aceitava perdoar meu pai. Porque eu não achava que era um erro meu. Quase me entendeu? Sim. Como que eu vou ser punido por um erro que não é meu? A obrigação era dele, de estar dentro de casa, não meu. De cuidar de mim, de cuidar da minha mãe. Só que com muito estudo, que se vem o resgate, né, das almas, que a gente vai se entendendo. Eu sou um espírito que foi um dos primeiros, não digo o primeiro, que é mentira, mas um dos primeiros que começou a se incorporar na língua baiana. E para mim se adentrar essa linha, eu tive que perdoar o papai. Hoje, meu papai não fez isso só com uma máquina, ele fez com várias. Hoje ele está lá. Vai saber onde, né? Umbral. Exatamente. Arrependido. Mas a tanta maldade que foi lhe feita, às vezes aquele que matou não está com tanta culpa igual ele. Ele feriu o maior sentimento. É sentimento. Feriu um sentimento, não só de mamãe, mas dos bacuros. Ah, as crianças. Outra família que se teve, eu tenho irmão, hoje não, né? Quando era vivo, irmão de mesma idade minha, 4, 5, 6 irmãos. Então é 4, 5, 6 família. E tudo sofreu da mesma maneira. Agora você imagina a culpa dela. Dela não, me desculpe, dele. Claro. Se tiver que pagar, vai pagar. Não vai ser eu que vou empurrar ele para baixo. Já perdoei, né? Quem perdoa não deve nem se pensar mais no assunto. Sim. Por isso que o pai não falou dele. Para esse aí. Esse lado aí. Esse lado. Qual foi, assim, o momento mais feliz da sua existência? Pode contar qual, de qualquer encarnação ou até no período pós-vidas, entre vidas. De verdade? Momento mais feliz da tua existência, seu baiano. De quando eu fui, vamos dizer assim, para vocês entenderem, não foi assim a palavra. Promovi. Se trabalhar na Umbanda numa linha do Mané Baiano. Você sabia? Não. Como é que foi? Não foi para esse meu cavalo. Tá lembrando lá. Oxe, tô lembrando o nome do cavalo, vou falar o nome dele. Olha lá. O cavalo se chamava Antônio. Antônio, nome, o segundo nome dele é meio difícil de falar, mas começa com B, B tem alguma coisa, mas não sabe falar não. Tá certo. Isso há muito tempo atrás, mas não sabe nem contar quanto tempo atrás. Esse é o terceiro cavalo que eu trabalho. Ah. Os outros já desencarnaram? O segundo desencarnou muito novo. E o primeiro está vivo até hoje? Não, já foi também. Ah. Só que o segundo faleceu cedo. Aí baiano teve que achar outro, né? Trabalhar, tá isso aqui. Porque tem a vida longa, viu? Então, quando... Mas, como eu vou falar? O mais gratificante que você falou, não é? Isso. O momento mais foi feliz. Foi convidado a se trabalhar na linha de baiano, como Mané Baiano. Quando eu entrei na linha, já existia Mané Baiano. Não foi eu que criei, já se tinha. O convite não se foi feito por Mané Baiano. Foi se feito uma entidade que trabalha tanto na linha do baiano quanto na linha do cangaceiro. Lampião, vocês conhecem. Que foi a mesma entidade que levou Zé Pelinda para a Umbanda. Convidou, foi lá na Jurema buscar Zé para se começar uma linha. Ele me convidou, ele mesmo, o chefe mesmo da linha de Lampião. Muito estudo, depois de perdoar tudo que me aconteceu, se eu queria fazer o trabalho na linha de Mané. Poxa, vamos lá, né? E Baiano trabalha hoje feliz da vida. E foi uma gratificação muito grande. Por modo eu pude ajudar, primeiramente, quando comecei a ajudar, quem eu tinha contato. Sempre busquei nas mesas de Kardec, se aproximar, nas mesas que se tem de... É mesa branca mesmo, uns não falam Kardec, outros falam o nome. É. Para falar, para dar uma palavra de conforto. Só que já se trabalhava já na Umbanda, foi quando achei esse cavalo Antônio. Achei não, foi me dado, né? Depois que a gente se leva uma bagagem de trabalho, a gente tem o poder de escolher o cavalo. Mas não vê que muita gente começa, trabalha lá com o Exu lá, tá? Passado um preparo, se apresente outro, normalmente vira Exu de trabalho, que aquele Exu lá está cavalo disponível. E ele enxerga o verdadeiro trabalho, ele faz participação daquela coroa, né? Tem muito isso. Da espiritualidade. Então, meu primeiro cavalo não fui eu que escolhi, foi me dar para trabalhar. A partir do segundo já foi eu que escolhi. Por motivo dele mesmo, não deu certo, vamos dizer assim, né? Faleceu uma coisa da hora. Pois é, que eu estou trabalhando, estou gostando da matéria. Matéria a respeito. Não só a casa dele, mas outras casas também. Que é o importante. Eu quero que o senhor possa dizer o que o conjunto de ações e comportamento do espírito que teve a personalidade de Lampião, qual que é o conjunto de coisas e ações que ele teve que até hoje inspirou ou inspira o senhor, ou foi um exemplo para o senhor? Seriedade, menino. A seriedade do Lampião que é passado é muito certo. Ou está certo, está errado. Lampião não tem brincadeira, não. Como o baiano faz hoje. Ou é ou não é. E se não é, tá errado, vai embora. É assim mesmo. Então tem que se levar a seriedade. Eu resgatei essa seriedade dele no meu trabalho. O baiano fala, ó, agora eu vou trabalhar. O baiano vai parar, vai sentar. O baiano senta também, viu? Senta. Na hora de sentar, aí vamos falar. Quando é consulente ali, é problema sério, vamos falar sério. Mas se não, a gente trabalha. Para lá, para cá, acolá, ali. E assim vai. Mas a Lampião se prega muita seriedade. Lampião, Maria Bonita, Cangaceira, né? Tem Maria Bonita trabalhando na linha da Bahia também, baiana. Mas a Maria Bonita, bonita mesmo, é Cangaceira lá, Lampião. Que assim seja. Que assim seja. E agora, aproveitando esse parênteses aí, como que eu vou estar aqui, de repente o senhor nunca teve essa oportunidade. Que assim seja. E né, chega assim pra gente essa oportunidade do senhor falar. O que é que. Qual a coisa assim que pro senhor hoje é mais importante que o senhor aprendeu desde o dia que o senhor conheceu o Pai Moçambique até hoje com ele? Desde o momento que eu comecei com o cavalo. Eu fui conhecer o velho através do meu cavalo. Sim. Nesse menino Antônio que eu trabalhava, quem cheviava a cabeça do médio se chamava Pai Cipriano. Isso. Seguia a doutrina que ele me ensinava. Quando meu cavalo começou, esse meu cavalo acaba agora, com esse Moçambique, tenho um respeito enorme por ele. Ele é ranzinza, viu? Mais do que o Cipriano era. Ah, sério? Não aparenta. Não. Ele não aparenta, mas ele faz por debaixo do pano. Aparenta para você um ser que precisa aparecer, né? Por detrás é cobrança. Então, se tive que me adaptar nos estudos dele, na maneira que ele quer que o povo da Bahia trabalhe, e é a primeira vez que eu chefio uma linha, viu? Graças a ele? Ele me deu esse cargo de chefiar a linha da Bahia. É. E estou muito contente com o meu trabalho, viu? Eu não sou humilde, não, falo logo, eu estou contente com ele. E graças ao velho, ele também está contente. Que às vezes eu saio para lá, saio para cá, faz uma coisa por ali, por lá, mas o trabalho é feito. Sim. Às vezes, quando não pede uma benção para alguma coisa, ela não chega da maneira que você pediu, mas se aproxima. Você já fica contente, não fica? Já. A mesma coisa do velho. Ele queria assim, mas chegou muito. Quase. Ele pensava que nem não chegava. Tá lá, tá feito. Conquistei. Por isso eu tenho essa abertura para ele. Isso. Entendi. Então assim, para quem não entendeu, qual foi a coisa mais importante que o senhor aprendeu com ele? Trabalhar. Onde o Cipriano lá, Pai Cipriano preto velho, não é da linha do Cipriano não, isso. Tem que deixar isso bem claro, sim, né? Sim. Deixar muito o baiano muito à vontade, muito solto. E quem chefiava a linha na época deixava mais solto ainda. Por isso nós não tínhamos o espaço que precisávamos. Descer mais ou menos ali na gira fechada, fazer um fundamentinho ou outro acolá. O povo não conhecia a linha da Bahia, porque se tinha a imagem que era espírito não evoluído, que ainda até hoje se tem em algum lugar aí, fala que o baiano não evoluído. E ele me ensinou a maneira de se não conquistar, mas de fazer o trabalho com o que eu tenho em mãos. Ele me ensinou a manipular um pouquinho melhor do que o Pai Cipriano. A energia da cachaça. Ele me ensinou a manipular a minha defumação que eu faço com o cigarro. E ele me ensina até hoje. Como eu não vim aqui mais são, não é um ensinamento dele? Que se eu quiser fazer uma boa prosa, eu tenho que estar bom. Se não, não. Nossa. Então, até hoje eu me aprendo com esse velho. E pretendo um dia se ele trocar de cavalo, o cavalo foi embora, que ele não leve junto com o outro. De verdade, isso. Que bonito assim, né? Oxe. E aí a gente chega nessa questão da diferença que tem de uma casa regida por um preto velho e uma casa regida por baiano. Poxa, tem uma diferença boa, miss. É? Tem, sim. Você já conheceu um chefe de carro baiano? Não já? Já. Casa do baiano Jeremias, pô. Exatamente. Claro. Tem a doutrina dele, o baiano conhece esse baiano aí. O senhor conhece? Poxa. Tem a doutrina dele lá, ele sabe que o baiano vai falar. Aham. O baiano não vai se adentrar a fundamento, isso. Claro. Mas a casa de preto velho, ela é uma casa que, em hipótese alguma, alguém vai pensar, ou algum médico que frequenta a corrente, pensar, nem pensar, em fazer algo de alguma maneira errada. Ou dar uma volta mais estranha para chegar onde quer. Exato. Porque o preto velho é muito rígido. E se tem o fundamento dele, ele vai fazer assim. Se não tá bom assim, vá-se embora. Eu, se eu fosse dono de casa, vou falar a verdade. O arqueiro vem fazer o mal para vós, não sei, vai embora, vai ser um ser meio. Vou fazer a mironga lá para vós mesmo, tchau, vai embora. Porque a gente que procura maldade tem que ter maldade mesmo. Leva embora a maldade. Mas baiano, aqui nessa casa, não faz assim por causa do preto velho. Por isso que eu não sou chefe de casa. Quase entendeu o que eu quis dizer? Que no caso, o senhor também não está dizendo que o baiano Jeremias faça. Não, né? Negativo, pelo amor de Deus. A casa dele tem um fundamento dele. Isso. Se ele, o Jeremias pode trabalhar também como preto velho. Da mesma maneira. Ou como pai Joaquim, ou como qualquer um outro caboclo. Baiano está falando isso de baiano. Se eu fosse, eu chefe da casa. Claro. Quase entendeu, né? Sim, isso eu só falei para deixar claro pro povo, né? Exatamente. Então, assim, baiano Jeremias foi um trabalho muito bom de caridade. Nossa. Isso? Sim. Ele faz sim. Ele é justo. Ele não é... Se aquele filho me ajuda mais, outro ajuda menos, outro ajuda mais, não. Não é filho, é entidade. Aquela entidade que trabalha mais, se está mais próximo dele. Quase assim, viu? Para vós, são vocês entenderem. O baiano não achou palavra para falar o que o baiano queria falar, mas é... Não ser é médium, né? Ser é espírito. Entendi. O baiano Jeremias, se eu estou lembrando aqui, ele fala assim, a estrela é o guia... E a força está na mão. Vai pelo caminho do meio. É onde te coloca neutro, né? É. Voz escolhe. Claro que sim. Estamos aproximando-nos dos 5 minutos finais. E a gente nem ouviu a história do seu pé. Oxi! Por que o pé que bom, fica... Esse que é o pé bom. Por que é que fica desse jeito? Porque baiano teve o pé já machucado, né? Essa é uma que meu cavalo já perdeu a pé para tirar, porque na hora que baiano sobe, não é que dói, dá, ainda fica aquela dormência no pé e precisa estalar o pé, né? Enquanto não estalar, o pé fica assim mesmo, de verdade. Fica desse jeito. É. Aí ele estala, ele vai embora, ele pede para baiano tirar o pé torto. Mas é a única identificação que eu tenho, né? Pois é, vai tirar. Vou deixar aí. O velho não fica com o olho aberto e o outro fechado. A diferença que o dele é o olho, não é o pé. Ah, é? E assim vai ficar, isso. Claro. Mas o que que... Por que que é assim? É uma energia, menino, de meu espírito mesmo. Muito se fala que espírito não se carrega doença de carne, né? E realmente não se carrega. Mas isso aqui que se tem, eu passei quase minha vida inteira assim. Então eu não quero perder essa essência. Claro. E não vou perder a essência. Para um dia, no astral mesmo, alguém me vê com o pé assim mesmo, no astral me plasma assim mesmo, alguém vai falar para mim assim, é assim, vai ser, não vou falar meu nome. Claro. É sim senhor, que ele vai lembrar de mim. E assim eu trabalho no físico e no espiritual. Dou a quem doer. Na verdade, dou ao meu cavalo, né? Claro. Na verdade, não dói nada. Ele só sente um cômodo de... da dormência na hora que vai embora. Só dormência, isso, né? Exatamente. E o senhor deu uma volta aí, não falou como que isso aconteceu. O senhor não quer falar? Não precisa. Oxe, eu tô empurrando para não falar mais. Mas vai, não fala. Baiano nem quando se trabalhava na época lá de o pai foi embora, baiano mexia com foice. Isso o médium também não sabe. De quê? Essa história do pé. Ou já Poxa, sabe? Não sabe não. Não? Vai saber agora. Vamos lá. Baiano mexia com foice. Pra cortar cano, né? Foice pra lá e foice pra cá. E não era só ele, era muita gente que trabalhava lá para se ganhar um pouquinho de ataque para ajudar a casa. Um certo dia, se estava ele forçando do lado, tinha um outro camarada do lado lá forçando também. E se acertou o tornozelo dele. Meu, né? Aqui. Acertou, mas não só cortou, mas sim quebrou. E no sertão do Ceará não se tinha médico. Pois sabe, Sunsei, quando o osso cicatriza torto. Meu Deus. Ficou assim. Então eu andava assim e não sentia dor. Eu continuei trabalhando. Por isso que eu falo sempre na gíria. Já me perguntaram por que o pé torto. Qual que é torto? Para mim eu acho esse aqui. Porque esse aqui é meu pé bom. O que é torto é o melhor que tem. E eu vou levar essa essência comigo, isso. E aí o senhor está ensinando também que tem como fazer o melhor daquilo que é torto. E chamar torto aquilo que é normal. Exatamente, não é verdade? Olha. É onde eu lhe falo. Qual o seu pé torto? Eu olho para o que está direito. Esse aqui? Não, o outro. Não, esse aqui é meu pé bom. Esse que está bom. E a gente deve buscar tirar disso também a ideia de que, às vezes, um problema é aquilo que deixa a gente melhor? Na verdade, o problema são vocês mesmo que cria. Se você passou por algum problema, como o baiano passou com esse pé meu em vida, não me atrapalhou, não, em muita coisa. Se eu fosse mole, frouxo, eu iria arrumar desculpa para não fazer mais o trabalho que eu fazia. Mas não, eu tive que achar mais força para fazer o trabalhinho que eu fazia lá. Para ganhar miséria, mas fazia para ganhar, porque assim que nós comia. E assim nós fizemos o trabalho. Isso, menino. Graças a Deus. Tá contento? Tem mais algum assunto que o senhor quer tratar antes da mensagem final? Oxe, não, fica à vontade, seu baiano. Pode que fique à vontade, eu tô aqui para servir, isso. Então, seu baiano, qual que é a importância para o senhor das cores? De repente do quê? Depende do quê? É. Por exemplo, numa guia, ou as cores do chapéu, ou as cores que o médium usa. Fala nesse sentido assim. Menino, as cores da guia, os orixás orientam, né? Para se representar o orixá, ele cruzado, ele tem um fundamento dele de cada casa, fazer a. Aqui da maneira que se passa. E em relação ali é isso. Isso. Cada orixá tem as cores, o jeito que trabalha, pronto. Claro. Para baiano, cor é só cor. Não se tem. O vermelho representa alguma coisa, o azul alguma coisa. Tá. Em relação a somente cor. Cor, porque daí na magia é outra coisa. Exatamente. Certo. Vermelho para baiano é vermelho. Azul é azul. Na magia, para baiano trabalhar, só tem relação à guia. E a cor da vela? Vela. Que cor que é a vela do baiano? Baiano trabalha na casa com amarela. Aqui, né? É. Você fala na casa porque em outro lugar. Aí você já está ensinando também que cada um tem o seu. Exatamente. O baiano trabalha na energia amarela porque é uma energia de prosperidade. É assim seria. Vela amarela, na casa se cotua. Iansã, amarelo. Azul, Nossa Senhora da Conceição, que é a nossa Oxum, né? Sim. A batalha, que a Iansã prega e ela faz, é a batalha também do baiano. Isso? Se tem baiano que trabalha na Iansã, tem, mas nem todos. Mas o raciocínio da energia da prosperidade é essa, isso? É essa. E quanto ao som, seu baiano? Qual que é a influência do som no seu trabalho? Exemplo de um ponto cantado. O ponto, meu filho, é essencial em qualquer terreiro, né? Muitas das vezes nós passamos aí por um ogã, que se não... O processo de aprendizado, como é o carro da casa, né? Fala também, não tem problema. Ou um Ogum que não se tem a mesma seriedade com a espiritualidade. Mas é difícil começar um trabalho sem um Ogum. Sem chamar os orixás no atabá. O atabá, ele é representado como um orixá. O orixá que chama Sim. todos para fazer o trabalho. Tá, sim. Isso. Então, se tem o fundamento do atabaco, trabalhar. E é importante. Certo. Isso, menino? E qual ponto que o senhor mais gosta? Se for para mim embora... Não, depois o senhor tenta ir embora, porque ainda tem a mensagem final, só falo... Ah, sim, porque tem um ponto que o baiano gosta de ir embora, tem um baiano que gosta que chegue. E não foi aquele que não é cantor, não? É esse mesmo. Isso. E tem mais outro, então, o do meio. Ô, menino esperto, né? Baiano tá bebo, gente, quem mandou ele beber? Baiano tá bebo, gente, quem mandou ele beber? Traz copo, que a caneca tá furada, baiano, não bebeu nada. Traz copo, caneca tá furada, baiano, não bebeu nada. Graças. E até agora não bebi nada mesmo. Graças a Deus. Então, passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final nessa sua participação aqui com a gente, com o vosso conhecimento, né? Participando aqui, trazendo a sua visão do mundo espiritual. Da importância que o senhor vê que a gente precisa aprender nessa caminhada na Terra. Como é, menino? Qual que é a mensagem final que o senhor dá, que o senhor acha importante a gente ouvir nesse momento da nossa caminhada na Terra? Esse caminho com amor, né, menino? Fazendo bem seu olhar quem... Se você é um bandista, respeite seus guias, respeite seu pai de santo, zelador, o nome que você quiser dar, que você respeite a consulência, que você respeite a vossa matéria, principalmente, que você respeite a casa, no modo todo, né? E que você se ame primeiramente. Isso. Que você não se amar, quem vai lhe amar? E que se viva feliz, que a energia do povo da Bahia possa levar a vós, vocês, a felicidade. Que assim seja. Que assim seja, seu baiano. Assim será. Questão que não foi feita e precisa fazer o senhor ir embora. Por que esse nome da encruzilhada? Muito se fala da estrada. Mané Baiano da Estrada, Mané Baiano das Encruzilhadas. Eu lhe respondi isso ontem, lhe respondo hoje. Isso. Prefiro as encruzilhadas, que é a que se encontra, né? Sim. Quando se encontra, se tem quatro caminhos. Não é verdade? Sim. A estrada é um caminho só. Então eu prefiro que me chame das encruzilhadas. Porque eu trabalho na energia das encruzilhadas e da estrada. Mas encruzilhada com estrada se tem uma mera semelhança. Que nas encruzilhadas tem muitos caminhos abertos. Eu trabalho junto com a linha também, junto com o Exu da casa. Que na encruzilhada é onde eu me acho, vamos dizer assim. Que no meio das estradas, que me chamam também manebando das estradas, sempre paro nas encruzilhadas. Por isso, prefiro que me chamem nas encruzilhadas. Isso. Graças a Deus. Tá certo. Então, agora sim, o senhor fica à vontade para cantar o ponto final que o senhor mais gosta, e agradecendo do senhor ter permitido que estudássemos com vós. Que assim seja, e assim será, isso. Graças a Deus. Acaba. Mané baiano, vá-se embora, vai voltar lá pra Bahia. Pra Bahia, mané baiano, vai-se embora. Graças a Deus, louvado seja. Pai Jimmy de Oxóssi? Oi. Graças a Deus. Quando o médium volta, a gente gosta de falar um minuto com ele. Sim. Como é que tá sentindo o vosso pé aí? Rapaz, tá dormente, formigando, por enquanto. É. É. Uma coisa que eu brigo até com ele de me deixar, né? Porque outras entidades não fazem isso, porque que ele faz. Era um dos receios de chamar ele pra trabalhar. É? É, mas tá bom. Espero que possa ter sido muita luz. Claro. Aqui, para quem não sabe, a gente pediu também, né? Não foi uma situação onde o pai Jimmy falou assim, não, vamos trazer mais guia. Não, ele tem alguns que ele prefere, não porque além do trabalho, né? Se não tiver a necessidade, ele prefere não incorporar por essas e outras razões, né? Exatamente. E eu agradeço a sua caridade aí de ter aberto essa sessão, porque foi muito bom. Estudamos aí com o senhor Baiano, com o Mané Baiano, das encruzilhadas. Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigado. Qual que é novamente o nome da casa aqui? Templo de Umbanda, Tia Rita e Pai Moçambique. Tá certo, então. Graças a Deus. Muito graças obrigado por mais essa oportunidade de estudo. Graças a Deus. É a dica do Pai Alutar. Uhum. É de vir com amor, coração aberto para escutar, né? Coração aberto. Escutar a verdade, coração aberto para receber as energias do terreiro, coração aberto para a festa do baiano também, né? Trazer alegria. Claro. Essa é a dica do baiano. Isso. Que às vezes os filhos têm que saber que tem a gira do baiano, e o baiano ela pega essa energia que está te magoando, ela dissipa ela na alegria. E os filhos que sentem a verdadeira essência do povo da Bahia, sabe que essa energia vai embora e vai dormir feliz. Uhum. Viu? Sim.